notar que está arrependida e que já quer voltar. Quer de volta tudo que um dia foi seu. Quando você me deixou, não me disse adeus. Terminou por uma mensagem da me responder. Segue seu caminho, eu vou seguir o meu. Se você quer voltar pra minha vida, bebê, eu te aceito como rapariga. Se você quer voltar pra minha vida, bebê, eu te aceito. Isso é pouco pro que fez pra minha vida. Ô, trem chamando demais. Juraci Matos, obrigado por essa linda canção. Roladinho, roladinho. Olhando na sua cara já dá pra notar que está arrependido e que já quer voltar. Quer de volta tudo que um dia foi seu.